Hello. Vai. Começaram as aulas ainda não, cara? Claro que começaram. Rapaz, essas crianças gritando no fundo aí, desesperadamente, cara. É, na rua. Demônio, né, Titi? Pois é. Rapaz, mas Thiago, depois que casou, velho, caramba, que decepção, né? Thiago é um vagabundo. E aí, companheiro, quando é que você vai estar assim, mais tranquilão, cara? Assim, no trabalho, por aí vai. Rapaz, difícil, viu? Talvez é lá depois do carnaval. Eu mesmo vou passar o carnaval provavelmente na ilha de Itaparica, né? Que é um lugar assim que as pessoas geralmente vão pra não ficar muito barulho, essas coisas assim, carnaval, enfim. Salvador é uma merda, né? Ou se você gosta de axé, beleza. Se você não gosta de axé, então você vai se fuder. Cara, isso é um inferno. É, com certeza. As novinhas quicando com os shortinhos. Que isso, mas olha como é que o cara já chega, pô. Corta isso, Naldo. Ainda bem que você tem esse áudio gravado aí pra mostrar aí pra... Não, por isso mesmo que eu vou cortar, porque... Junto com aqueles outros prints que eu tenho, vão fazer um sucesso, hein? Com certeza. Rapaz. Lá vem. A patroa viu alguns podcasts aí, viu? Rapaz. Pobre Thiago. Ela perguntou se você não gosta de nada não, viu, líder? Olha só. Quando ela perguntar isso, você fala que eu gosto de você. Oi. Naldo, grava isso. Acabei de descobrir que Dragon Ball GT faz 21 anos hoje da primeira exibição. Ó. Rola podcast? Por sinal, o podcast de Dragon Ball Z até hoje não rolou, né? Deu aquele problema na gravação original em 1900 e bolinha. Pronto, ó, já achou o tema. É. Rapaz, aí fala tu. Diga. Vocês viram o trailer do filme do Lego Batman, cara? Cara, eu vi um hoje que ele tava zoando as séries da CW. Muito bom, mano. Eu vou ver esse filme no domingo, se der certo. Porra, tá fodão, hein, cara? Melhor Batman, mano. Nunca. Quero deixar claro que eu nunca duvidei do Rotten em Tomatoes. Uhum. Sempre achei que ele foi justo. Que tá dando 100% pro Lego Batman. Dead or alive, you are coming with me. It's gonna be legend. Wait for it. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. You shall not pass! Está entrando no ar, BNWC. Então vocês vão continuar falando do... De séries. Das séries, que na primeira parte aí vocês falaram de um monte de série merda que ninguém se importa. Cara, mas já que é pra falar assim, vamos falar de outra série da DC, né? A Mulher Maravilha, clássica. Porra, esse pouco também, mas a Linda Carter era gata, viu, cara? Literalmente, Linda Carter. Ela foi Miss Universo, pra início de conversa. Ela foi Miss Universo. Por isso que ela é uma maravilha. Essa série, se passa na mesma época daquela das gatinhas, das panteras? Sim, sim. Bem antes dos 60 também. Era na mesma época, pô, mas tava com tudo nessa época, então, né? Nos anos 70, anos 70. Bom dia, Angels. Girl Power. Agora, então, tava... O seriado também era assim, bem qualquer coisa, velho. Assim, era o vilão da semana, assim. Era o contrabandista de arma, era espião internacional. Era um alienígena com cara de humano. Enfim. Ela, né? Ela resolvia trocar de roupa, só que acho que isso. Era o melhor jeito pra trocar de roupa. Ela dava faltinha e pronto. E não é um seriado memorável. Vou te falar que se você quiser pegar pra assistir, você não vai ser, pô, velho, que seriadozinho. Bem bosta, né? O da Mulher Maravilha. A da Mulher Maravilha, com certeza, cara. Só sal por causa da Linda Carta, que era bosta, era Linda Carta. E ela era um mulherão, ela era uma mulher grande. Ela Sim. era um... E cacetagem, quase 2 metros de mulher. Nossa, isso, sério? É. Por sinal, ela é participação no filme da no filme, no seriado da Supergirl. Ela é presidente agora, no seriado da Supergirl. É, o presidente Carter. Mas já nesse âmbito de super-heróis, né? Ninguém vai falar do Spider-Man. Yeah, yeah, yeah, wow. Yeah, yeah, yeah, wow. Biru no tanima no urayami ni Spider-Man kirari to hikaru ikari no me Yasuragi, sutete subete o sutete aku o otte sora kakeru. Change the apartheid. Que porra é essa, meu irmão? Ah, cara. Ah, isso eu não vi, cara. Eu não vi, não. É o japonês? Isso aí teve. Não. Ó, peraí. Tem um seriado americano. Sim. Que só teve 4 ou 5 episódios. Isso. Era tão ruim, velho, que ninguém quis assistir. Que eu lembro. O olho dele era um óculos escuro lá. Lente de óculos escuro. Isso. E pra você ter uma ideia, cara, a teia dele era uma corda de pescador, velho. Era uma corda gigante, velho. Ele jogava uma rede de pesca. Isso aí saiu porque venderam os direitos, né? Não. É. Porque aí saiu o desenho. Saiu o desenho. Já passava nessa época aí. É. Saiu o desenho. Já vendia os direitos. Tinha um desenho lá da Hanna-Barbera. E tinha também o... Aí eles resolveram fazer um seriado pra televisão, né? Homem-Aranha e seus amigos pela Hanna-Barbera. E antes disso tinha um... Aquele tinha... nome de estilo. Sim. Isso, e a Flama. Isso. Tanto que esse desenho até que fez um relativo sucesso, que depois apareceu o Capitão América, apareceu os X-Men, apareceu um monte de herói. Que legal, cara. Tinha um desenho também do Homem-Aranha clássico mesmo. E até que saiu a musiquinha. A musiquinha foi por causa da Hanna-Barbera. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Mas o cara, do Spider-Man. Não, essa é do Ramones. Não, ah, mas essa... a do, não. Aqui o Jafar tava falando é aquela. Não. Ramones, ele fez. Não, Thiago, você tá equivocado. A música do Ramones. Deixa eu falar, caramba. A música do Ramones é uma homenagem ao desenho, cara. É do TV Saturday Night, é o desenho do sábado. Ele fez um cover da música que passava no desenho da Hanna-Barbera. Não, é? É. Aquela Spider-Man. Isso, essa música já existia já. Eles fizeram uma versão punk rock da música. E outra coisa, Ramones não consegue criar uma coisa tão genial assim, não. Bom, vamos voltar pro Homem-Aranha clássico. O seriado do Homem-Aranha era muito ruim. Ele só tinha uma teia de corda e outra teia de que era uma coisa de pescar. E eles, igual o Batman do seriado. E ele tinha um carro e tinha um robô gigante. Fim de papo. Não, esse aí. Esse daí é japonês. É o japonês. Melhor ainda. Mas não vamos falar desse, porque aí quando a gente fala de Super falar ele, a gente fala sobre isso. Posso puxar uma que vai ser falha de caráter da gente, se a gente não falar? Pode falar. É uma série, mas na verdade são duas, né, que se interligavam. A Xena, Princesa Guerreira e o Hércules. Até que recente isso aí, década de 90. Nossa, velho. Mas eu assisti. Sam Raimi. Quem não assistiu? Quem não assistiu, cara? Pelo menos um episódiozinho, né? Cara, o que é a Xena, hein? Até hoje, aquela mulher fez pacto. A Lucy Ela é bonita, Lawrence. Né, cara? E, cara, ela tá na nova série do Bruce Campbell, né? Aquela Ash vs Evil Dead. E teve um episódio que ela apareceu pelada. Caralho, baixando aqui agora. Rapaz, é na primeira temporada. Foi por alguns segundos. Os partos também. Mas tá bem, viu? A mulher tá bem. Cara, eu era viciado nessa série, velho. Vocês não estão ligados. Assim, Ash vs. Evolvete e Spartacus ou Ash? Não. Xena. A Xena, cara. Nas duas. Ela apareceu nas duas. E se eu não me engano, foi um dos primeiros beijos lésbicos também na TV, né? Eu acho que a Record cortou esse beijo, hein? E Dawson também filme, do seriado, né? Como é que é o nome daquele cara? Ele fez até o filme, aquele filme que eu adoro, Deus do Instamor. Chico Xavier. Não. Filme excelente. Cara, eu tô querendo lembrar aqui, mas eu só lembro dela pulando e gritando no cavalo. A única coisa que eu tô conseguindo lembrar. Recentemente, eu na minha curiosidade mórbida. Deixa eu falar. Recentemente, na minha curiosidade mórbida, eu tava passando o filme da Xena no Tano Cinemático. E aí eu fui lá, não, deixa eu assistir aqui o que é essa porra aqui. E era o elenco do seriado original, só que eles estavam fazendo tipo uma peça teatral. Era um episódio, só que como se fosse uma peça. Eu já vira essas paradas, velho. Odeio essas paradas, porque eles meio que querem quebrar a quarta parede. Nossa, é uma bosta. Cara, muito louco, cara. Eu falei assim, não, acho que você tá... Se fosse o seriadinho, né, bonitinho, eu até poderia tentar assistir, mas não, era demais pra mim. Eu lembro que eu fiquei pilhado quando apareceu o pai dela, que era a Ares. Que era um ator safadíssimo. Ah, eu é verdade. Mas eu não consigo lembrar de mais nada, a não ser ela pulando e gritando e tacando aquele disco dela, que dividi em dois. E eu lembro do escudeiro dela, que é irmão do Sam Raimi, né? É? O Jox? Sim, porra, aquele cara é irmão do Sam Raimi. Sabia não. Poxa. Ele é a cara do Sam Raimi, cara, depois você procura. O Hércules era a Xena, o homem, né? Isso. Só... A Xena foi primeiro, né? Não, o Hércules foi primeiro. Foi primeiro? É, Hércules foi primeiro. Foi. Só que acho que ela fez mais sucesso. Ela apareceu em um episódio, e aí como eles acharam legal, e resolveram fazer uma série com ela. Ela era vilã nesse episódio. Só que ela se genera. Sério? É. A Gabriela nunca mais vi. Ela continuou trabalhando, a Gabriela? Ah, eu acho que recentemente teve encontro delas aí, mas... Naquela época que estavam falando de um reboot aí da Xena... Ah, não, velho, não tem como. Não tem como. Ninguém grita com ela. Eles falaram, eu tô falando que elas se reencontraram. Mas parece que não rolou isso, não. Vai ficar que nem o Fuller House, né? Porque eles conseguiram fazer uma parada que meio que já tá ultrapassada, trouxeram pro tempo atual, né? E a galera aceitou. Mas Xena eu acho que não passa, não. E o final de Xena, alguém lembra? Que Gabriela e ela... Eu lembro que as duas morrem, né? As duas morrem, Naldo? Eu não lembro. Rapaz, eu só lembro que as duas ficaram juntas. Sério mesmo? Elas ficaram juntas? Ficaram. Sim. Sim, como um casal. Cara, final corajoso. A série tinha culhões nessa época. É. Caceta. É, não tinha caceta. Tinha véu. Não tinha caceta, é verdade. Não, podia comprar, mano. Mas eu acho que naquela época não tinha. Tinha sim. A Gabriele tinha um pau, lembra? É, lembro. É, tinha sim. O Hércules ninguém liga, né? O Hércules depois, decadência. A última vez que eu vi o Hércules foi no Espartalhões. Lembro disso também. Sim. Um seriado de motoqueiro. Deus não está morto. Ó! Oh. Eu não assisti, maravilhoso. Não assisti essa porra, não. É fantástico. Falaram mal de Star Trek, porque vocês são os vagabundos, vocês são burros, vocês só assistem coisa lixo, por isso que vocês falaram mal de Star Trek, tive que tomar vergonha na cara. E mais o quê? O que ficou faltando aí? Rapaz, a série que o Kobalski citou aí, aquela Gelo e Fogo, como é que é? Do quartel lá, se não me engano, tá passando na Rede Brasil aqui. Gelo e Fogo? É, o... Guerra, Sombra e Água Fresca. Isso. Porra, o que isso tem a ver com Gelo e Fogo? Sombra, água fresca e gelo, fogo. Eles acalmam o fogo. Caralho, velho, Não, e vocês estão ligados que essa guerra sobre água fresca era Hogan Heroes, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o nome. Cara, não tem muito tempo, os criadores dessa série, cara, recuperaram os direitos autorais da justiça, cara. Ó! Oh. É, acho que foram há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eles recuperaram os direitos na justiça. E a notícia ruim a respeito dessa série, né, que ela também tava com uma atualização, né? Tipo, vocês viram que fizeram um filme de Chips, né, cara? Sim. Com aquele maluco lá do Michael Peña, o cara do Homem-Formiga lá, que ficou engraçaralho no Homem-Formiga e ficava ajudando Paul Rudd, aquele mexicano genérico. Ele entra em tudo quanto é bagulho que tem que ter um mexicano, aí ele... Rapaz, tem um filme do Chips, eu não tava sabendo, não. É, cara, mas já saiu, acabou a gravação, mas tá uma bosta, cara. Fizeram a mesma coisa que fizeram com os Anjos da Lei. Pegaram a série, que era séria, mas com toques de comédia, assim, engraçadinhas, e transformaram numa comédia pastelão bosta, né? Ó, vai ser lançado nos Estados Unidos dia 24 de março. É, cara, tá pra agora. Com Michael Peña. Foi o que eu disse, seu desgraçado. É, você não lembrava o nome do cara? Eu falei Michael Peña. Eu não aguento não, velho. É burro demais, viu? É Bichabel, cara. Tá bom, Thiago. Tá bom, que se dane. Thiago, se dane Chips, cara. Não. Pera aí. Não. Essa série era boa, cara. A série era boa. Eu tô falando o filme. Eric Estrada. Pô, Eric Estrada lá. O mito. Parece no filme do Eminem. Ah, é verdade. Gente. Gordo ainda. E gordão, velho. O mais legal é isso. Eu não sei nem se ele vai aparecer nesse remake aí. Eu acredito que não, mas... Eu acho que ele aparece sim, cara. Ah, no eu momento, também ele... acho que aparece sim. Ah, sim. A propósito, voltando à Guerra Sombria Água Fresca, você concorda comigo que é uma série totalmente fora dos padrões de hoje em dia, né? Cara, completamente assim. Essa série era o que mais chegava próximo, por exemplo, do Monty Python na América, cara. Sim, verdade. Cara, era muito boa essa porra. Quem tem a oportunidade de ver aí, não desperdiça não, porque é muito engraçado. Eles falavam muito de nazismo, zoavam muito nazismo. É, com Schultz, que era o gordinho. Era o Sargento Garcia nazista. É, cara. Tinha aquele Bob... Coronel Hogan, né? É. Que era interpretado pelo Bob Crane. Tinha o Sargento Schultz, que era aquele John Boehner que fazia. Aquilo era muito bom, cara. Mas então, como a gente sabe, provavelmente vai sair aí um remake, né? Um filme bosta aí pra estragar. E é uma série que vale a pena ser citada aí, né? Uhum. Eu lembro de um episódio, cara, que eles pra zoar mesmo, cara. Eles arranjaram um ator fantasiado de Adolf Hitler, cara. Puta que pariu, velho. Foi tão engraçado que foi em 2 episódios, velho. Caramba. Pensa numa zoação terrível, foi esse episódio. Vamos lá. Vocês falaram. Não falaram de nada que preste. Eu. Falamos de Alf, cara. Ah, é. Alf, né? Nossa, boa zona, viu? Nossa. E MacGyver, velho. Cara, hoje não tem parar de assistir MacGyver, velho. Os episódios do Alf eram todos iguais, cara. O Alf fazia alguma merda, a galera tinha que esconder o Alf e resolviam. No meio dessa merda que o Alf fazia, aparecia um dilema moral lá e o Alf ajudava a resolver o bagulho. Na sorte, era sempre a mesma coisa, cara. Mas tem um episódio que ele tava drogado, que ele acorda com um tigre. É isso, com um tigre na cozinha. Não, ele não tava... Cara, olha que absurdo, velho. Ele não tava drogado, cara. Ele tava atingindo a puberdade lá em Melmac, lá. Era o que ele... Era a maneira que ele imitava as vozes das pessoas pra ser solto da jaula lá que o Willy construiu pra ele. Ele imitava a voz do menino, da esposa do Willy pra ser solto. Ele tava atingindo a puberdade lá em... Mais ou menos. Ele ficou completamente maluco, ficou violento, ficava com a voz grossa, andava na parede. Mas no final dá tudo certo e ele ficava... Will, tá on, pô! Sempre, né? É. Mas é uma bosta, né? O Alf é ruim, a gente sabe. Mas MacGyver não, cara. A MacGyver é outra droga, cara. Pô, chato pra cacete. Teve um remake excelente, cara. Cara, eu não tô nem vendo isso, eu não quero nem correr o risco de ver, cara. Ó, quer ver um que a gente não citou, como é que seria interessante falar? Super Máquina, cara. Porra, Kit. Super Máquina era foda. E teve um remake bostão, velho. Puta O remake, ele é o filho do cara, né? É, isso mesmo. Isso. Nossa, que droga. É muito... Mas o carro era maneiro, o carro era maneiro. Se bem que... A Kit. Se bem que em série, filme americano, todo carro que eles botam é aquela porra daquele Mustang, né? Vão atualizar, mete a porra do Mustang lá. É, não podia ser um DeLorean, né? Pô, mas aí também, né? Você foi logo pro extremo, né? Porra, o Knight Rider lá, a Super Máquina, Knight Rider, Super Máquina, era com David Hasselhoff, né, cara? Exatamente. Porra. Exatamente. E falando em David Hasselhoff, e falando também aí do remake dos chips e tal, tem remake do Baywatch aí chegando, hein? Não, mas esse aí entra naquilo que a gente tava falando lá do... O remake, eles pegam a série e transformam num filme ruim. Isso. É. Só lembrando só. É uma droga, viu? Obrigado. Não precisa lembrar disso, não. Agora, o Super Máquina tem uma coisa. Ele não passou por uma atualização tecnológica, né? Hoje em dia, qualquer carro bosta, velho, tem um computador de bordo. Qualquer carro bosta, não, cara. Qualquer celular tem a tecnologia da Kit lá. Porra, o Google Now e o Siri falam com você e te dá soluções melhores do que a Kit, cara. Pô, e ainda tem a voz da Angelina Jolie, se você comprar. Verdade. É, você pega um Uber, transforma a Super Máquina num carro de Uber. Que decepção, velho. Então, cara, o Super Máquina, alguém sabe o modelo que era aquela porra daquele carro lá da Super Máquina? O primeiro? Não, cara, eu sou péssimo. Eu sabia, quando era jovem eu sabia, velho. Só que... Acho que teve até álbum de figurinha dessa merda, velho. Sei lá. Ah, mas tinha álbum de figurinha de tudo na época, né, cara? É, velho. Eles estavam falando que essa porra ia sofrer outro reboot agora em 2017 da Super Máquina. Mais um. Será que vai virar filme também? Rapaz, melhor não, né? Não. É, nessas horas que eu dou graças a Deus que a trilogia do De Volta para o Futuro não fizeram isso. É, não fizeram enquanto o putão lá do aquele diretor lá, qual é o nome dele mesmo? Naldo. Jafar. Como é que é? Robert Zemeckis. Ele disse que enquanto ele estiver vivo, ele vai vetar isso aí, cara. Ah, coloca ele num aviãozinho aqui. Oi, eu já fiz piada. Que isso, rapaz. Corta isso, não. Rapaz, esse do Super Máquina aí, o Knight Rider, eu lembro quando eu era moleque, eu tive um carrinho dele, daqueles, era o pobre, né, era o vagabundão, não era aquele que abria a porta, bom, na verdade ele abria a porta sim, levantava a porta, abria o capô, aquele negócio todo, mas ele era daquele tipo bate-volta, você lembra? Sim. Que ele batia, amassava inteira e se apertava assim, ele ficava novo. É, ele voltava normal, eu tive um daquele, cara. O bate-volta eu tive. Então, o meu era o modelo era o modelo da Kit. Uhum. Ah, eu não lembro, não. Agora, esse remake aí que eles estão querendo fazer do Knight Rider aí, que eu não vou nem considerar aquele que, com o filho dele, que eles trocaram a Kit pelo Mustang, blá, blá, blá, blá, blá. Eles estão querendo trazer o David Hasselhoff de volta e quem vai dirigir é o Justin Lin, cara. Velozes e Furiosos. E o Star Trek Beyond. Agora sai. Isso aí. Pô, mas olha só, podia ser legal, né, galera? Eles podiam pegar, tirar a Kit e botar o David Hasselhoff como inteligência artificial. Não ia ser foda? É. Eu vou vender a minha ideia pra esses caras. Mas aí ele não aparece. Não, mas... Assim, físico. Coloca um holograma. Mas que se dane, velho. Quem liga pro David Hasselhoff, cara? Nunca teve talento, cara. Você tá doido, mano. Cara, mas o pessoal quer ver. Olha lá, era aquele cara que fazia o Super Máquina. Kung Fu. Ele fez a primeira versão do Super Máquina. Nossa. Bob Esponja. Sim, é. Nossa, eu sou um nerdão maneiraço, descoladão, que conheço que é o David Hasselhoff. David Hasselhoff tá tão no fundo do poço que ele chegou a fazer desenho do filme do Bob Esponja, cara. Que droga. É. Mas o filme foi bom, cara. Bob Esponja. Outra série, né? Na pegada aí de quando foi feita na época lá, era maneira e depois que nos anos 2000 esses miseráveis fizeram um remake engraçaralho aí, foi o Dukes of Hazzard, né, cara? Que era... Os Gatões e uma Nova Balada. Nossa. Melhor remake. Cala a boca, com cara. Com o Joe Knoxville do Jackass. Cara, eu odeio esse cara, mano. vocês não fazem ideia. Nossa. Como eu odeio esse cara. Isso já tá registrado nos outros podcasts. Mas esse filme, quando eu tô em qualquer lugar que eu tiver, e esse filme estiver passando, eu paro pra assistir. É, ele te hipopotamiza, né? É, tipo isso. Muito bom, mano. Não, muito não, bom. Não é, tia. Se gostar, não quer dizer que o bagulho é bom. Melhor filme! É só olhar no Rotten Tomatoes. Caralho. Cara, você chegou a ver algum episódio da série original? Não, não vi, cara. Porra, era mó barato, cara. Pô, tem que pegar pra ver, né? Eu admito que eu só vi esse filme aí, esse remake. É, não, é, depois você vai... É meio... Sei lá, cara. Não vou chegar ao ponto de dizer racista, né? Mas é, tinha aquela parada dos Estados Confederados lá, né? O General Lee, que era o carro, que era o principal. Que era, é, o carro era o principal da série, né? O General Lee. Isso. Ele tinha a bandeira dos Estados Confederados lá em cima, né? Da Confederação. O capô, isso. Cara, isso não tem muito tempo, tem um ano atrás, 2 anos atrás, isso deu uma merda, cara. Eles estavam pedindo pra tirar essa bandeira, ser banida, levarem ela ao status de tipo a bandeira do nazismo, assim. Deu uma merda, uma merdinha nessa época aí. Há um tempo atrás, tem um ano e meio, 2 anos no máximo aí, não tem muito tempo não. Porque justamente porque o General Lee tem essa bandeira em cima. Tem acho que no próprio remake, né, que fizeram do filme aí, próprio filme, e mostra essa zoeira aí por causa da bandeira mesmo. É. Que eles quase são agredidos por causa da bandeira. Isso. E Dukes of Hazzard, né, cara? Os gatões aí, durou 7 temporadas, né, cara? Sim. Porra, foi. Era bom, cara. Era bom. Até porque eles eram contrabandistas de uísque, né? Era aquele período lá daquele uísque artesanal feito de maçã. Isso. Feito de maçã lá. E eles eram contrabandistas, né? Durante aquele período da lei seca. Mas era bacana. Era meio repetitivo, né? Tinha sempre corre o General Lee fugindo da galera, da polícia, aquelas coisas. Mas era bacana. Não tem como você não curtir uma série com um velho caipira drogado e dois moleques dirigindo um baita de um carrão, ainda deu uma gostosa tira-cola na série. É. Além, deu claro, da fabricação ilegal, né? E o contrabando. Que isso, Thiago? É, você que falou, não, rapaz, a série é boa. Não, eu lembro que teve um episódio, né? Que durante boa parte da série, aquele Waylon Jennings, cara, vocês conhecem o Waylon Jennings, ele é músico, ele é um escritor, ele é compositor e tudo. Ele morreu em 2012, esse puto. Sim, sim. Ele participou dessa série, cara. Porra, Waylon Jennings, ele chamava ele de Shooter, né? Waylon Shooter. Jennings, ele tem uma, porra, tem um monte de música, mas ele tem aquela música, né, que ele tá longe de casa e putz, o cara era foda, velho. Cara, quem não conhece esse, aproveitando aí o ensejo pra dar uma dica musical, quem não conhece, vai atrás da obra do Waylon Jennings aí. Infelizmente ele morreu aí há mais de 15 anos atrás, então não deu tempo da galera procurar a discografia e dizer que sempre gostou do Waylon Jennings, né? Mas, porra, corre atrás desse cara aí que... Então, o Shooter Jennings, o Waylon Jennings, ele fez parte, fez aí 130, então, quase a série inteira do Dukes of Hazzard aí. Pô, aí, ó, até puxei uma lista aqui, ó. Ih, lá vem. Bom, vou trabalhar em cima de lista agora, porque a primeira parte já fosse muito meu cérebro já. Ah, não, os caras põem uma lista aqui, a primeira da lista é Friends, ah, não. Ah, porra. Cara, a gente tá falando do quê? Das séries clássicas. Antigas, então. Séries antigas é fácil, rapaz. Gente, uma vai puxando a outra, quer ver? Eu lembrei aqui do Starks and Hutch, você lembra do Starks and Hutch? Que teve um filme merda também com o louro lá, o suicida, como é que é? O cara que fez Marley e eu lá. O Wilson? É, que tem o nariz esquisito. E o Ben Stiller, né, cara? Que, nossa, foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Enquanto a série era boa, o filme foi outra droga. O Starks and Hutch, na verdade, era o Shaft com policiais brancos, né, cara? Isso. E um carro, né? Porque tem que ter o carro. Tem que ter o carrão, claro, né? Sim. O Hutch, né? O Hutchinson, ele era o cara mais tranquilão e o Starks era o boladão. Era o boladão, né? Aquele clichê mesmo do... Policial bom e policial ruim. É, e eles sempre estavam em conflitos dois e um sempre discordava da opinião dos outros, mas aí eles se encontravam, decidiam, superavam os conflitos em nome da resolução. Um bem maior, né? E dava tudo certo. Era, isso também era bacana. Mas o filme é lixo. Assistam a série Fujam do Filme. Não, eu não tive coragem de pegar o filme, não. Vamos lá, na pegada. Putz, você não viu até hoje? O filme, não. Então continue assim, viu? Continua assim, né? Rapaz, a gente não vai ficar falando dos lugares comuns aqui, vai ficar meio bosta, meio previsível. Mas vocês falaram de Magnum na primeira parte? Pô, eu acho que a gente só deu uma pincelada, assim. Foi muito por cima. Mas o Magnum também é outro que não foge, né? O destaque é o Bigodono. É um Bigodono engraçadão que resolve todos os crimes e pega toda a mulherada. E ainda teve 8 temporadas, sei lá, aquela droga. Cara, era muito ruim, cara. Como é que a gente conseguia gostar desses troços? Ilha da Fantasia. Pô, Ilha da Fantasia era... Eu nunca gostei da Ilha da Fantasia, cara. Eu sempre achei droga. Aí, recentemente eu peguei um episódio do Ilha da Fantasia aí pra começar a ver, né? Droga, Thiago? Ah, tava na televisão, tava pescando os negócios no canal... Os caras lá do Ilha da Fantasia eram o Ricardo Montalbão, que é o Khan, né? Que era o Rourke, o Mr. Rourke. E o Tatu lá, o Willy Chase lá, o anãozinho Tatu. E o resto não interessa, velho. Quem se importa? Não, eram os caras que faziam as magias acontecer, né? Vamos dizer assim. Caramba. É que nem o episódio que eu peguei lá. Aí eu fui assistir um episódio lá do Ilha da Fantasia. Tava lá zapeando os canais. Aí o cara, não, tem um desejo. Aí qual é que a ilha vai resolver aí pra você ir pra parada? Quero ser irresistível às mulheres. Eu falei, ah, não. Aí já tirei do canal já. Só citei, só por citar, mas... Também não tenho vontade de ver Ilha da Fantasia, não. É ruim, cara, é ruim. Não. Ilha da Fantasia é série de velhão, de coroa, tá ligado? Que... De velho aposentado. Cara, tem um lugar onde realizam todos os meus desejos. E o que é pior, você odeia, velho. Você assiste, você pede seu desejo e você é sacaneado, velho. Os caras pagam milhões pra ser sacaneado. Mas sempre, né, cara? Moral, não, porque você não devia ter pedido pra ter várias mulheres, você deveria ter pedido pra ter uma mulher só. O cara queria ser um cowboy. Aí o cara pensa, o cara é caçado, velho. Leva tiro e as porra. Quase morre. Eu lembro do episódio desse, velho. É muito bom, velho. Não, não é bom, cara. Não é bom. É uma droga, velho. Como é não? Cara, vocês estão perdendo meu tempo falando de bosta, de Ilha da Fantasia. Eu lembro de uma série que passava, cara. Só não sei. Realmente eu não sei onde ela passava. Mas não sei se era Globo, Band, Gazeta. Não faz SBT, não, que na época era TVS, né? Virou SBT depois, era TVS-SBT. E eu adorava essa série, cara. Eu adorava tanto essa série que eu cheguei a ter um brinquedo, né? Um carrinho que representava essa série, que era o Duro na Queda, velho. Putz, você foi longe, velho. Você lembra dessa? Lembro. Porra, cara, eu adorava aquele troço, cara. Adorava. Era da Globo, viu? Eu não lembro de passar. Realmente não faço ideia de onde ele passava, mas eu tinha, cara. Eu adorava. Porque era aquele carrão, aquela picape. Sim. Uma picape peixe, marrom. Isso. Aquela droga daquela picape também passava em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, aquela merda daquela picape resolvia, meu irmão. Se tivesse que andar em solo lunar, é aquela porra daquela picape andava. Rapaz, com um homem de 6 milhões de dólares, Limba George. O Lee Majors, cara. O Lee Majors teve essa ele antes do Duro na Queda, que é o Fall Guy lá, ele fez o homem de 6 milhões de dólares e Não, com a perna mecânica, ele corria, velho, super velocidade. Uma das pernas era normal, era beleza. E depois ele fez participações especiais na mulher, né? A mulher biônica, né? Aí sim. Aí sim, olha só, velho, que cretino. Caralho, a série da mulher era pior, só era diferente porque tinha uma gostosa. Sim, velho. Vantagem. E outra coisa, ele fez também aquele... Ele fez agora o pai do Ash no The Evil Dead, né, velho? Isso, eu tava querendo citar isso aí. Ele fez, voltou aí. Coroa não perde a majestade. Parece ser de poder agora hoje em dia, mas... Tá uma múmia, velho. melhor aparição do Lee Majors no Ash vs Evil Dead do que de todos os mestres Jedi em Star Wars. Pô, verdade, verdade. Mesma cena, só que a dele foi a mais épica. Não tem como negar isso, cara. Muito bom. É, mas assim, nessa, né, falando aí do Duro na Queda aí, porque era, eu não tenho, na verdade eu não tenho coragem de assistir hoje em dia, né? Melhor não, cara. É, não tenho coragem, mas porra, eu gostava pra caralho de Duro na Queda. Inclusive, eu gostava mais de Duro na Queda, eu não sei nem se elas eram contemporâneas, mas aqui passava tudo junto. Eu gostava mais de Duro na Queda do que do Esquadrão Classe A, cara. Pô, Não, eu tô falando de eu gostava. Ah, sim. Respeita a opinião. É, porque o Esquadrão Classe A era sempre a mesma coisa, né, cara? Ah, sim. É construir pegar um treco lá, construir um monte de coisa. Antes MacGyver, velho. A única coisa que tinha de... Não, eu dizia que o BA, ele construía, pegava uns trecos lá, velho, de ferro velho, colocava no carro, derrubava o muro e resolvia o problema. Ah, sim. Ah, droga, cara. É, Esquadrão Classe A, filme excelente. Ah, o filme é bom. Esse parece que foi o único que ficou melhor. O filme é melhor do que a série, cara. É, por incrível que pareça, fica até triste que não tem continuação, assim. É, cara, o filme... Caraca, aquele filme é muito bom, velho. Tirando lá o jogo de Tetris lá com os containers, o filme é bom, rapaz. É verdade. É, vamos lá, continuar na pegada dos troços velhos aí. Então eu vou citar duas, aí vocês veem qual que vocês querem discutir primeiro. Lá, velho, vai. Um animal... Porra, Manimal era foda. Não fala e mal, segundo... Não, calma. Só tô deixando duas aí pra vocês verem qual que vocês querem discutir primeiro. Que a Manimal é uma... Ah, eu vou citar três, na verdade. Então, Manimal, eu vou citar o Ultraman. E eu descobri agora que o Enos dos Gatões e Uma Nova Balada teve um spin-off de 18 episódios. Ah, que droga, cara. Eu não sabia disso. É, eu continuo querendo sem saber, velho. Que droga. Não, o Ultraman foi uma droga... Ultraman foi uma droga, teve uma temporada só. Tinha um neon, velho. Ultraman dava uma plagiada naquela parada dos efeitos do Tron, né, velho? Ficava meio lixo. O Tron, o de série eletrônica, era isso mesmo. Tron acho que é de 81, 80 e pouco. E o Ultraman, ele já veio nessa onda aí do Tron, que era um super-herói gerado por computador, né? É, saiu uma faísquinha do dedo, assim, com aquele efeito hiperdatado. Isso, o criador dele, né, aquele maluco lá, ele programava ele pra... Cara, uma droga, velho! Quem era o Ultraman? O Chuck Wagner, né, cara? O Chuck Wagner, naquela época, tinha cara de gente, né? Chuck Wagner fez coisa boa pra caramba na vida dele, cara. Procura aí a biografia do Chuck Wagner pra você ver só coisa boa que ele fez na vida dele. Ele fez um episódio, por acaso, fez um episódio de Os Gatões lá, do Dukes of Hazzard, e depois nunca mais fez porra nenhuma na vida dele, mano. Bosta, gente. E eu descobri que depois do primeiro filme do remake, né, com o John Knoxville, teve um segundo. Não teve. Lançamento 4 de março de 2007. Não pode ser, Thiago. Mentira isso. Tá aqui, Os Gatões 2, o início. Eu vou parar de usar o Google, chega. Cara, Vamos procurar link. Se você soubesse como eu odeio esse desgraçado do Jackass, velho, se eu não citava o nome desse miserável. Primeiro que eu acho o Jackass uma... Não, o 2 não tem, eu acho que ninguém conhecido, cara. Eu acho o Jackass uma bosta, velho. Você torceu pros caras se fuder, velho. Lembra um que o cara quebra o cox? Ah, cara. E os caras ficam rindo, velho. Ficam pensando que ele tá de brincadeira. Não, quebrei meu cu. Cara, eu nunca vi um filme, sei lá, ou qualquer coisa desse Jackass inteiro. Eu acho imbecil demais, cara. Não quero parecer boladão, magnífico, sensacional, não, mas é idiota demais até pra mim, cara. Pra você ver, eu sou um cara que se parar pra assistir um vídeo de partoba do Pios Irmãos Piologo lá, eu me borro de rir, cara. Um do canibal. É, agora, porra, agora pra aturar com esses caras do Jackass, não vai, cara, não desce, é uma bosta. Ah, Jackass foi bom durante um tempo aí... Cara, porra, mas Manimal também... Manimal era ruim, né? A verdade é que Manimal era ruim. A gente que achava que era bom, né? Que o cara virava aquela pantera lá e virava... Ah, droga, cara. Uma porcaria. Durou Tem uma vez que ele se transformou num tubarão numa piscina, velho, pra pegar uma cara. Manimal teve o quê, cara? 10 episódios, uma temporada, cara, aquele troço era muito ruim, mas a gente curtia, né? Porra, era assim, era o que a gente tinha de superpoder, assim, depois do Hulk e tal, era o que a gente tinha de superpoderes na época aí, né? E assim, quem lia o Homem-Animal lá também se dava uma empolgada, quer dizer, uma droga, velho. Porra, eu fico lembrando esses troços, eu fico empolgado, depois eu lembro como era ruim. Na pegada aí de virar bicho, vocês lembram daquele A Bela e a Fera? Putz, velho, ruimzão, velho. Que era aquele cara do metrô e com a Sarah Connors lá do Exterminador do Futuro. Vocês não lembram? Porra, ele vivia no metrô. Ele era o Vincent, ele vivia no metrô e ele tinha uma cara de lobo, cara. Ele era fera, mas ele tinha uma cara de lobo, era um mendigo. Tinha uma cara de lobo, não, era uma cara de cachorro, de leão. Na vagabunda, você não. Oi? Na máscara bem vagabunda. Sim, assim, cara. Era máscara assim, top da máscara do Fofão. É. Não sei se era dos anos 80, eu não sei, acho que era seriado dos anos 80, mas era com a feosa lá, o nome daquela feosa lá, velho, você acha essa porcaria pra assistir na televisão hoje em dia aí, a Linda Hamilton, cara, a Sarah Connors, era a Bela e a Fera aqui no Brasil, era a Bela e a Fera, eu lembro que na como é que é? Como é que era, Naldo? Aquela parada das séries da Globo que passava no finalzinho da tarde, Sessão Aventura. Aí começava lá, Sessão Aventura, A Bela e a Fera. Eu lembro que eu achava meio mala, mas lá em casa, minha avó, assim, o pessoal gostava de assistir, cara. Minha avó parava pra ver, era velha na época, né? Minha avó parava pra assistir essa parada da Bela e a Fera e curtia lá o Vincent. Lá os episódios eram sempre o mesmo, porque o Vincent era tipo um Morlock dos X-Men, né? Ele tomava a causa dos frascos e comprimidos assim, ajudava os fracos, os pobres, os moradores de rua, as pessoas que eram assaltadas, e ele meio que fazia. Ele era o demolidor com cara de pelúcia. É, de leão lá, e tinha a Linda Hamilton que era paradona nele, né? Mas ele tinha uma doença lá, uma deformação, e não tinha possibilidade dele voltar a ser humano, sei lá, caralho. Durou 3 temporadas, o personagem da Linda Hamilton acho que morreu, aí a série acabou depois disso, é uma droga. Mas o Vincent, o cara que fazia o Vincent, era aí que eu queria chegar, eu dei essa volta toda. Quem fazia o Vincent era o Ron Perlman, cara, era o Hellboy. Grande Hellboy. Que parece aí que agora tá em negociações e o terceiro filme vai sair mesmo, viu? Será que vai? Espero, viu? Tomara, cara. Apesar do 2 ter sido meio bosta, o primeiro Hellboy tá no coração, cara, foi muito bom. Quem sabe esse terceiro aí não salva a trilogia. Tomara, cara. Então, pra mim, podia rebootar, né? Mas eu preferia que rebootasse. Podia fazer com tipo as histórias do Hellboy, cara. Cada HQ do Hellboy é uma história fechada que conta uma história. É, não precisa continuar. Tipo o Blade, os 3 filmes do Blade, apesar do terceiro ter sido meio bosta, né? Porque tinha o Ryan Reynolds lá, aquele droga lá, mas tinha... Sabia que você ia falar isso. É, mas tinha a Jessica Biel lá pra compensar, mas o Ryan Reynolds quase estragou o filme. Puta merda. Não, a pior foi o Drácula... O Drácula novo, agora de 2015? Nossa, filme horrível, cara. Nossa, isso é uma droga. Mas voltando aí na pegada do filme do seriado da Sessão Aventura, eu lembro que tinha duas séries que eu curtia pra caramba que tinham propostas iguais. Uma passava na Globo e a outra passava na SBT, se eu não me engano. A da Globo era O Trovão Azul. Vocês lembram do helicóptero? E a do SBT era o Águia de Fogo. Por algum período da minha vida, pra mim essas duas séries eram a mesma coisa. Eu via essa série e achava assim, tá, que uma era, eu não sei, eu arrumava uma maneira de interligar as duas. Pra mim era assim, mas não tinha nada a ver. E delas duas eu gostava muito mais do Trovão Azul. Inclusive eu tive aquele helicóptero do Trovão Azul de brinquedo. É, eu já não era muito dessas épocas, não. Então procure e assista, miserável. Na verdade, eu vou te aconselhar. Vai assistir o Trovão Azul, que eu gostava mais do que o Águia do Fogo. Era muito mais legal. Mas eram duas séries. Eram duas séries daquela parada de helicóptero. Super equipes. Sempre. E depois. Eu lembro que passava o Trovão Azul. Acho que era isso. Passava o Trovão Azul, o Águia de Fogo. Aí logo na continuação passava aquele Motolaser. Você lembra do Motolaser? Nossa, essa moto foi febre, hein? É, Motolaser foi o. Era o kit preto, né? Kit versão moto. Era o kit, era kit versão moto. Era uma droga, velho. Nossa. E os, acho que os motinha foi lançado pela Gaslit. Isso, isso mesmo. Tudo que era isso. E se eu não me engano, depois foi copiada por uma par de outros personagens aí que usava moto, era a mesma, só mudava a cor. Isso, era tudo a mesma moto. Isso. Botou, inclusive até o Jaspion foi nessa aí, né? Exato. É, cara, era uma droga. E fora. Que mais? Que mais? Ressuscita aí. Era moto. Moto Space do Jaspion. Nossa, uma droga. O Jaspion da Glaslit era uma bosta. E eu tive essa porra desse Jaspion, cara. Mas é melhor que o Jaspion de 50 reais, hein? Quando eu ia dizer que era mesmo top, viu? Era, batia de frente essa porra aí. É. É. É uma droga. Posso falar do sério já, cara? Vai lá. Você lembra daquele... Eu não sei como é que saiu o nome, como ela ficou aqui em português. Uma série chamada TJ Hooker, cara. Eu não sei se era Comando... Não sei o que, Comando. Era com o Capitão Kirk lá, o William Shatner, cara. Era TJ Hooker. O nome dessa série é TJ Hooker. Aqui no Brasil ela saiu como Comando alguma coisa, cara. Comando... Não, Cobra era outra droga. Cobra era aquela série de carro do... Que tinha o... Aquele merdão lá, como é que era? Que fez o Ninja Americano. Como é que era o nome dele? Como é que era o nome daquele merda lá? O Michael Dudikoff. Lembra que o Michael Dudikoff fazia uma série chamada Cobra? Que ele tinha um carrinho vermelho, aquele carrinho... Geralmente que o carro é Cobra. Carro Comando. TJ Hooker com William Shatner. É uma bosta, cara. É uma droga. Capitão Kirk. É, mas valia pelo William Shatner, cara. Pô. É, velho. Porque apesar do que as pessoas falam, e o William Shatner é talentoso, tá? Sim. É, ele fez muita coisa canastra na vida dele, mas as coisas pediam. O papel pedia. O William Shatner é bom pra caramba. Fala mal do Capitão Kirk, não. Não, é o Capitão Kirk que vale. Sim. Apesar do moleque aí, o Chris Pine, não tá mal, não, cara. Só acho ele meio... Não. Eu só acho ele meio bobão. Ah, mas é dar um desconto que ele perdeu essa malemolência com a idade, né? Ele ainda é um cadete, assim. Ele ainda não é um capitão, né? Ele é um cara que tá crescendo. É, pelo menos eu entendo. Vai chegar lá. É. Vamos falar das Panteras? Mas vocês já não falaram lá da outra vez? Não, não chegamos a falar das Panteras não, cara, por incrível que pareça. É, Pantera também entra nessa parada aí da série legal que teve filme merda, né? E as coisas... Mais ou menos. Não, os filmes são ruins, cara. Como assim mais ou menos? Pô, se você estiver totalmente bêbado, você acha que o filme é legal, cara. Não, você não acha. Não acha, pode parando. Não é, não tem como defender. Eu entro no mesmo sentido que a outra face, velho. Que o enredo é tão sem sentido, velho, que você tenta entender, cara, né, o que é que o diretor quis fazer. Cara, mas o que você tá falando? Outra face é ruim também, cara. Sim. Pelo amor de Deus, cara. Outra face, não tem como você assistir aquele filme e falar assim, olha aí, um filme bom. A outra face é de quando? É de 90 é quando? Vê aí. 90... Fala, cara. De quando essa droga? O filme é de 97. Então, cara, outra face. Em 97, por mais que você fosse um adolescente ou entrando na idade adulta, você já tinha como ver que esse filme era ruim, cara. Sim, velho, mas vamos falar de coisa boa, velho. Porra, coisa boa era... Os filmes das Panteras. Caralho. Cara, os filmes das Panteras foi tão ruim que até as coroas que faziam as séries eram mais gostosas do que as novas aí, essas que arrumaram aí. As coroas eram estilosonas, bonitonas, todas com classe. Aí me arruma aí Drew Barrymore, uma bêbada. A outra lá dançando música, querendo ser dançarina de discoteca dos anos 70. E tem uma japonesa também, que não é japonesa, não é? Que é chinesa, na verdade, eu acho. Que droga, velho. Que droga. Por que você tá falando disso? Pula. Vamos falar de Columbo, cara. Columbo era legal. Columbo... É, eu prefiro o Kojak. Você gostava do Kojak porque o Kojak era careca. Você gosta de um careca, seu boiola. O Kojak chupava pirulito, velho. Era, né, cara? O cara todo macão e chupava pirulito. Mas, rapaz, a única, acho que a única coisa que você pode respeitar ali do Kojak é porque quem fazia o Kojak era o Telly Savalas, né, cara? Sim. Pô, Telly Savalas fazia uns filmaços maneiros lá, os 12 Condenados, aquela história lá de, aquela história de Jesus Cristo lá. Ele fez o filme do 007 que não, é o único filme do 007 que não é com aquele, que teve um ator só, que aquele cara interpretou uma vez só, como é que é? O Serviço de Sua Majestade, com o Jorge Lazenby. Terry Savala tá lá, a careca sensacional dele lá. Oh. Uhum. Ele, se não me engano, ele fez Alcatraz também. Lembra do Homem de Alcatraz? Lembro. Porra, ele conseguiu sobreviver no final. Olha o cara querendo vender o gás aí, rapaz. Olha aí. Terry Savala era foda. É verdade. Columbo, na pegada do Columbo aí, que era pegada entre aspas, né? Que era a parada de detetive. Oh, só cortando aí, ó, rapidinho. É o 007, a Serviço Secreto da Sua Majestade. É, pô, foi George. Jorge Lazenby. George... Isso. O Thiago tá me zoando, eu acabei de falar isso. Só reforçando. Que filho da puta, eu acabei de falar isso aí, velho. Continua. Cara, eu lembro de uma série. Eu não sei o nome dela, cara. Ela foi. Star Rush, velho. Oi? Tem outro filme excelente, Stark Rush. Filme excelente. Caralho, mas... filme excelente? É. Eu não aceito isso, não, velho. Não, outro. Não aceito isso, não. Cara. Posso falar? Vai. Ou tá um seriado bom. A Gata e o Rato. Pô, Bruce Willis, cara. Bruce Willis, eu ia falar ela. Não ia falar nada. Se você fosse falar, você tinha falado. Não, senhor. Eu ia falar ela desde a hora que você citou a Bela e a Fera. Que foi a hora que eu lembrei de A Gata e o Rato. A Gata e o Rato era com a Cybill Shepherd, não era? Exatamente. Que o Bruce Willis acabou não pegando essa mulher na série. Até hoje ele não pegou ela na série. É verdade. E tinha o Curtis Armstrong, né? Também na série, que era... O Curtis Armstrong, vocês vão lembrar, era o melecão da Vingança dos Nerds, né, cara? Sim. Isso. É. Porra, era boa. Procurei aí fotos da Cybill Shepherd agora, né? Atualmente. Deve estar... Google, por favor. Não, o Bruce Willis tá uma pila. Nossa, não procure não. Procure não. Ali em 2014 dá pra conversar. Não, dá não. A gata e o rato é de que ano aí? 60 e... Você tá doido, não. Rapaz? Não. Falei besteira. 80. 85, 89. Ah, tá. Isso aí. Teve bastante episódio, por sinal. É, nessa na época da Gato e o Rato, a gente teve Miami Vice também, né, cara? Ó. Oh. Miami Vice foi de 84 a 90, 89. Miami Vice. Teve inspiração pra GTA. Porra, Miami Vice era com Don Johnson, né, cara? Uhum. Don Johnson magro, né? E só fazia. O Don Johnson morreu? Não sei, cara. Só sei. É que teve um excelente também. Oi? É, Miami Vice tem um filme excelente. Não tem, não. Pode parar. Cara. É outro desse aí que tem filme merda lá, que botaram... Muito merda, cara. Caralho. Que botaram lá o outro lá que fez o Ray lá, aquele... Qual o nome daquele negão lá? Não me pede nome agora. Aquele negão lá que fez o Ray lá, aquele droga lá, né? Botaram ele e fizeram aquele... Nossa, bosta! Nesse Miami Vice novo. Ele e o outro lá, que nunca mais foi coisa boa na vida, que é o Colin Farrell. Colin Farrell. Não é com o Colin Farrell esse filme? Não, o Colin Farrell é o SWAT. Não, seu maconheiro. Porra, Colin Farrell fez o... Caraca, o Miami Vice agora, cara. Thiago, você não lembra. Você não lembra de nada, velho. É ele e o Jamie Foxx, cara. Caraca, você não lembra de nada. Caralho. Cara, essas séries antigas eu sou tudo fraco. Mas o filme é de agora, quem tá falando de série antiga, seu miserável? Cara, eu lembro do Colin Farrell. Cortaram tudo que ele falou aí, mas tá bom. SWAT então, velho. Vamos lembrar de SWAT. Não, que SWAT, cara. Pô, tava falando aí do Don Johnson aí, pô. Don Johnson, procura as coisas do Don Johnson, e Don Johnson fez coisa boa, cara. É, não foi Miami, vai. Não foi Miami Vice. Eu lembro do Corey Curry aí em adaptação só no SWAT. Ah, que droga, velho. Que droga. Outra também que era uma série boa. Boa entre aspas, porque o SWAT era uma droga também. Era a mesma coisa, né? Tenenê, tenenê, tenenê. E vinham lá, invadiam, pegar e resolvia a parada. Pronto, já era. É, por que eles não foram então de primeira? Então o filme é melhor que a série. Por que eles não foram de primeira logo naquela parada lá? O filme do SWAT lá só presta porque teve o Samuel Jackson lá. Motherfucker, não sei o que. Ele tinha que ter chamado Vin Diesel. Resolvia tudo sozinho. Resolvia tudo sozinho. A cena da mulher também era legal, cara. Da mulher lá que... Pô, que... Ele vai no hospital. Aí o cara todo quebrado. Eu tô procurando não sei quem. Aí sai aquela latina lá que faz sempre o mesmo papel. A Michelle Rodrigues. É isso que eu ia falar, pô, Michelle Rodrigues. A Michelle Rodrigues, a latina genérica. É. E teve o Gavião Arqueiro no filme, hein? Que droga, hein, cara? Você precisava lembrar disso aí? Opa! Nossa, cara, nossa, eu lembro. Nossa, que droga, velho. Eu lembrei disso, velho, que merda, velho. Olha, e teve um filme 2 agora em 2011. Isso eu sabia. Que foi pior que o primeiro, então. Nossa. Nem perco seu tempo assistindo. Não, pô, teve o Giancarlo Esposito, o cara lá do Breaking Bad. Ah, sim, sensacional, viu, Thiago? Muito bom. Obrigado, viu? Série excelente também. É, ótimo. Continue. Não, cara, falando de saí dessas merda aí falando de coisa boa, eu vi que vocês não falaram de The Wire lá, que é com... O Idris Elba, era aquela série da HBO, The Wire, né? Assim, se eu não me engano, foi uma das primeiras coisas que o Idris Elba fez na televisão e era boa pra cacete. É referência até hoje. E se você pegar pra assistir, The Wire é boa até hoje. Essa série é maneira. Tinha uma série com... Vocês também não falaram de Twin Peaks, né? Que ela só definiu padrões de né? Super valorizada. Pronto, aí, começou. Me diga uma coisa que é melhor do que Twin Peaks, uma coisa que não foi copiada por todo o estilo e até o estilo de direção mesmo de Twin Peaks que você não viu nas séries posteriores depois. Twin Peaks. Porque também é dirigido por um diretor de cinema, né, companheiro? Mas isso desqualifica a série? A série era boa, caramba. Pô, quem matou aqui no Brasil era Quem Matou Laura Palmer, lembra dessa? Cara, Twin Peaks era foda. Aquela Seinfeld, que vocês também não falaram, vocês são burros, só falaram de serinha, hein, Dead 70 Show, não falaram. Não, é que nós fomos lá pro fundo, agora você tá subindo. É verdade. Seinfeld é anos 80 ainda, cara. Não, mas nós chegamos acho que até 70, né, Naldo? Foi. Por aí, a gente foi, chegou um pouco antes de... Você tá louco, cara, vocês falaram de Dead 70 Show aí, que era anos 90 já, final dos 90. Ah, mas aí foi o outro aí que citou, velho. Foi joia. Ah, foi só pra fechar ali rapidinho o gancho pra parte 2. Cara, tinha uma chamada... Que, acho que só teve uma temporada, né? Com Nathan Fillion, que é Firefly, cara. Porra, Firefly era sensacional. Muito boa, muito foda. Eles estão querendo fazer um... Não sei se é um remake ou se... continuar ela agora, mas Firefly era foda. É uma daquelas séries que você não entende porque que durou uma temporada só. Sim. A Firefly era sensacional. Dessa época aí do com Seinfeld chegando no final e começaram a aparecer umas imitações, né? Tipo, Friends, que era uma... Imitações. É, Friends, que era uma droga. Chata pra cacete. Você tá defendendo. É legal. Não, é legal. Não é legal. Não é. Não, mas não é essa Coca-Cola toda. É legal, pronto. O que é legal em Friends? O que é legal? Ah, cara, o Joey? Vamos usar com o Joey? Pelo amor de Deus. O Joey era tão bom que quando ele foi fazer a série dele, o spin-off dele, durou uma temporada e acabou. Ah, é? Não, o Joey é bom só na série. O Joey é uma droga. Vai fora. É igual o Hulk aí nos filmes. Foi fazer um Hulk aí nos Vingadores. Nossa, merece um filme solo. Foram pegar o filme solo pra fazer. Pô, vocês também não falaram dos Anos Incríveis lá. Esse era legal, cara. Repetiu pra cacete na TV Cultura, na... Nossa, na TV Cultura. E a Band, não era isso? Band Cultura, Rede 21, Multishow, repetiu pra cacete. Tudo quanto é lugar passou essa droga. Teve The West Wing, que vocês não falaram The West Wing também. Uma que não tem nada de excepcional, mas eu gostava, que era Everybody Loves Raymond, mas eu gostava mais por causa do pai dele, que era... O restante, não era, era chato, e era daquelas séries padrões que o protagonista sempre se dá mal e tá sempre errado e nunca tem razão e todo mundo faz chacota dele. Mas eu gostava de assistir porque não exigia nada de mim. Sim, mas a melhor série ainda é All Bud, velho. Um Amor de Família, né, cara? Nossa. O Amor de Família repete até hoje no TCM, cara. Que série sensacional. E é boa até hoje. É verdade, cara. Diferente de Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma droga que ninguém consegue assistir mais. Não. É isso. Falei mesmo. Droga de séries, Eu, a Patroa e as Crianças. É uma droga, velho. Quem assiste... Mas o Chris, velho, o Eurotreino. Quem assiste esse troço e gosta é burro. É igual a série do Fresh Prince lá. Vai se lascar, velho. Tá, então vamos falar de coisa boa, vamos falar de Lost. Não. Continua nos anos 90. Lost tinha uma coisa boa, Evangeline Lilly, aquela. A Kate. Era a única a coisa Vespa. É, era a única coisa boa de Lost, era aquela. É, do filme do Homem-Formiga também. Falei. É, o filme do Homem-Formiga tá com um cabelo esquisito que eu não gosto. Não pegaria, não, só por causa daquele cabelo. Ah, filho, peruca, tá tudo certo. Bota uma touca na cabeça, né? Pronto. Vai pro chuveiro, coloca uma touca de banho, é pronto. Lost é uma dessas séries aí que depois da terceira temporada ficou uma droga. Não, a quarta temporada ainda foi boa. Mas aí em diante, Deus caralho, me salva, velho. Que porcaria. Mas aí ele pegou o mesmo problema de arquivo X, que é o seguinte, começa com um segredo. Aí você taca mais segredo. Aí qual é o deles? Terminar a série sem explicar porra nenhuma. Não, vamos tentar... colocar um final bosta pra explicar tudo. Não, rapaz, o arquivo X... Começou bem e terminou mal. Eles voltaram agora com uma temporada nova, com 6 episódios, mas chega a ser constrangedor de ruim, velho. Ixi Maria. E olha que eu comecei a ser nerd por causa de arquivo X, velho. Que droga, hein, velho? Que porcaria também. Ah, eu assistia todos os episódios, cara. Eu ficava maluco quando não conseguia assistir um episódio. E olha que eu repetia aquela porra. Direto. Fazer uma... Agora a gente tá nos anos 90 aí, vocês lembram de Mantis? O Mantis passava na Globo. Isso, passava na Globo, aquele negão lá que se vestia de... Cara, é pra você... O herói? Cara, é pra... De aço. Vestia de aço. Pra você ver, né, cara, Mantis era... O cara descobriu a cura pra paralisia e virou um super-herói, né? Que imbecil, que burro. Não ficou rico com essa merda. Não ficou milionário com essa porra, né? Patenteava essa tecnologia aí e ficava aí milionário, cara. Que burro, velho. Só em série mesmo. É igual Homem-Aranha. Homem-Aranha também. Ele podia ter ficado rico lá com a teia, não. É, o cara só desenvolveu o adesivo mais poderoso do mundo e virou um adolescente que ficava grudado em... Ah, que droga. Outro burro também. Só queria dizer que é a criação do Sam Raimi, hein? O Homem-Aranha? Mantis. Ah, o Mantis. Mantis era... Mas Mantis era legal, cara. Mantis era... É porque, assim, durou uma temporada, não emplacou, porque não tinha esse hype de super-heróis que tem hoje. Mas, pô, Mantis era legal pra caramba, cara. É uma daquelas séries que foi cancelada, assim, porque, infelizmente, não tinha público, né? Hoje ia fazer uma sucessão, cara. É. Diferentão e pá. É, pô. Era igual aquele... Qual era aquele outro? Nightman. Lembra de Nightman? Que era o Homem Elétrico. Lembra? Passava aqui o Homem Elétrico. Era da mesma pegada de Mantis, assim. O cara... Era no SBT, o Homem Elétrico. Isso, foi exibido pelo SBT, pô. A outra também que... O Homem Elétrico aí, o Nightman, pelo menos teve 2 temporadas, cara. É. Mas, assim, era a mesma parada de super-heróis, assim, que veio ali logo depois de Mantis ali. Mantis foi, sei lá, 95. E o Nightman aí, o Homem Elétrico, era 97, 98. Da mesma pegada e não emplacou. 97. É, não emplacou, mas é porque não tinha público específico. Hoje, se essas séries tivessem sido veiculadas hoje aí, cara, ia fazer sucesso pra caramba, velho. Teve 2 temporadas, 44 episódios. Uhum. É. E ganhou o prêmio Léo Rapaz, o Thiago fica lendo o bagulho enquanto eu tô falando e depois ele repete tudo que eu falo. Desgraçado, velho. Alguém. Foi o Thiago que falou de Baywatch, né? O SOS Malibu. Isso. E ali no comecinho dos anos. No finalzinho dos anos 90, a Pamela Anderson teve uma série chamada VIP. Vocês lembram dessa droga? Eu lembro. Porra, você lembra só por causa das tetas, né, Thiago? É, então a única coisa importante de Pamela Anderson. Que droga, velho. Né? Não, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Stan Lee fez uma animação aí, um desenho, alguma coisa assim. Mas tinha alguma coisa a ver com Baywatch, não era? Aí não lembro. Ela eu acho que ela fez filmes excelentes também. Não, ela era, acho que ela foi, ela salvou uma mulher de alguém de morrer afogado, salvou essa pessoa e ela é contratada por uma agência de salva-vidas da vida real, que transformam ela numa agente, era uma parada assim, VIP, uma droga, velho, nossa. Falando em VIP, vocês lembram daquela série Viper? Vocês lembram daquela série Viper, que era um Dodge Viper? O cara dirigia um Dodge Viper que tinha uma porrada de poderes. Durou 3 anos essa série, cara. Eu não lembro. Não lembra não, cara. Os caras, eles meio que faziam aquela propaganda do Dodge Viper. Aí o carro era um Dodge Viper, logicamente, né? Sim. Que ele tinha um monte de poder, ele mudava de cor, ele ficava blindadão. É, aqui, tira os anos 90. É, isso. Tinha um galo ali. Que é isso, mano? Que é isso? Pega na mão. Que é isso? Quem tá vendo o vídeo aí, velho? Quem é o miserável? Não é eu não, hein? Eu só tô olhando o Viper aqui. Eu sei quem é. Me garanto não. É esse baiano aí, velho. Não. Como você tá vendo? Anos 90. Vamos falar de seriado bom. O Homem que Veio do Céu. Mas esse a gente já falou, cara. Aquela série que veio no coisa do hype do filme, não foi? Maluco? Não, não era. Olha só. Não era um anjo. Olha só. Eu vou falar de uma aqui agora. Que eu só vou lembrar de pra vocês. E vocês me digam o que vocês acham dessa série. Capitão Power e os Soldados do Futuro. Vocês lembram dessa pérola? Velho, eu não entendi como é que essa bosta dessa série teve uma temporada só, cara. Só passava na Manchete, essa capa. Acho que alguém pensou que isso era um tokusatsu. E falou assim na Manchete: vamos comprar isso aí, que vai ser boa pra caralho, essa porra aí. Velho, Capitão Power e os Soldados do Futuro era um barato. Pode procurar essa droga e assistir, porque isso era muito foda. Os caras usavam umas armaduras, uns capacetes de motoqueiro. Caralho, era muito foda. Caralho. Verdade. Eu acho que se dá uma procurada legal aí, você consegue achar os episódios upados. Cara, Capitão Power é muito foda, cara. É. Não tão bom quanto os Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Que isso, ó. Isso aí não. Eu tô falando aqui de coisa boa, velho. É, mas eram os Power Rangers, antes dos Power Rangers, cara. Ah, cara, para com isso. Ele sabe matar os monstros com golpe de balé, velho. Pode assistir. Veja não, que eles... cara. Eles cresciam de tamanho, velho. Lutando em maquete, velho. Não, era aquele tokusatsu lá do... Como é que era? Dos cops lá? Como é que era, Thiago? O Cybercop. Cybercop. Nossa, aquilo era droga, velho. Era o bonequinho. Não, era o boneco. Quando a moto tinha que pular e acertar o vento. Thiago, tá cortando, Thiago. Não tô ouvindo nada que você tá falando. Eles tocavam pra força. A Cyberforça. A maleta saiu em qualquer lugar, velho. Qualquer lugar. Não saia de privada. Não era assim. Não era assim. Eles estavam no futuro e a cidade toda tinha essa rede de túneis, assim, que recebiam as armas lá. Da Cyber lá. Não é assim, no esculacha também. Cara, Capitão Power teve um filme pra TV, eu preciso ver isso. Vocês falaram da série original do The Flash lá com roupa de veludo? Roupa de camurça? A gente falou assim só por cima mesmo. Não, mas não tem o que falar não. Não tem o que falar não, é uma merda, mas assim, é melhor do que essa série nova aí. Não, né não. Ah, é sim. Ah, não, aí não. É sim. Aí não. A série do Flash antiga é melhor do que a nova e só não era tão boa quanto a série do Robocop. Ah, pera aí, velho. A série do Robocop não, velho. Ah, não. Vocês podem falar um monte de bosta que era boa, que era, diziam falando aí que é boa, e eu não posso falar que a série do Robocop era boa. Que tinha um melecão, que tinha um meleca lá. O cara que veio uma troca. O cara caiu no ácido, velho, depois voltou a série de volta. O meleca. Mas sabe por que isso, velho? Porque tinha um desenho animado, velho. Sim. Trouxeram copiado do desenho animado e fizeram seriado. Transformaram eles em super-herói infantil. Cara, que droga, é. Que lixo. E tinha uma mulher holograma lá, que era. Isso. Que dava grandes pra ele. Eu a mulher morreu e holograma. Eu só sei que quando chegar em 2000 eu tenho uma pra citar, hein. A gente não tá falando cronologicamente não, cara. A gente tá falando. Ah, então, ó, manda aí, ó. Fastlane. Cara, eu lembro vagamente dessa série, mas eu não... Pra mim era daquelas que já não importava muito, não. Opa, o Velozes e Furiosos que vale? Droga, Thiago. Você vê como Fastlane era ruim? Eu lembro que não durou muito, cara. Deve ter tido uma temporada só. E é a melhor temporada que teve. Ó. Ó. Sim, não duvido. Era muito bom, eu tenho ele no meu HD, eu tenho que assistir, mano. Cara, a única coisa boa de festa que você tem, ela no seu HD, você não tem. Tenho. Não e tem. Tenho dublado. Você nunca assistiu, nunca mais assistiu, né? Não. Então, é por isso que você tá falando que ela é boa, cara. Você tá guardando a memória de 15 anos atrás, cara. Eu assisti ela. Tá cortando tudo que o Thiago tá falando, cara. Thiago, não é. A série é tão boa que ele mesmo não assistia. A série é tão boa que o microfone dele tá boicotando ele. Não, pô. Aí, cortou de novo, velho. É. Mano, eu assisti isso no SBT, mano. Era muito bom. Não era. Era no SBT mesmo que passava, mas era uma droga. Sim, isso. Essa seriado bosta, né? A única coisa boa de Fastlane é que tinha Tiffany Amber. É a única coisa boa. Tiffany Thyssen? É, a Tiffany Amber Thyssen. E assim, e emendando um gancho aí da Tiffany Amber, tinha o Beverly Hills lá, o Barrado no Baile, que era uma droga. Mas aí teve uma coisa que prestou nessa história toda aí, que foi a Saved by the Bell, cara. Hã? Porra, Saved by the Bell, cara, que tinha o Screech lá, aquele moleque narigudo, que tinha o Mario Lopes fazendo o A6 Later. Cara, vocês não lembram? Cara, não acredito, velho. Saved by the Bell aqui, eu não sei como é que ela saiu aqui no Brasil, não. Melrose? Não. Melrose é a continuação do Barrado no Baile, que virou Melrose Place. E pra cá veio como Melrose. Melrose era o Beverly Hills, era o Beverly Hills da costa oeste, da costa leste, era o Beverly Hills pobres. Saved by the Bell era aquela uma galera do barulho, cara. Cara, eu não acredito que vocês não assistiam Saved by the Bell, cara. E tinha que o Dustin Diamond fazia aquele Screech, era aquele maluco narigudão, o Mark Gosselaar lá, o Mark Paul Gosselaar fazia o Zach Morris. O Mario Lopes apareceu nela fazendo o A6 Later, depois ele foi virar apresentador. Cara, não acredito que você não conhece o Saved by the Bell. Passou no SBT. Passou, cara. Ah, rapaz. Cara, Saved by the Bell era muito boa essa porra. E tinha a Tiffany Amber, né? É, ela mesmo. Porra. Ela mesmo. É, caramba, que agora verdade, tá... que é a Kelly. Que agora tá a baranga. Ai, meu Deus do céu, não vou ficar... Não revisite. Não, o Thiago vai revisitar porque ele vai revisitar as broncas. Não vou mais visitar essas musas teams, não. É, não, procura não. Saudades do povo. Não, é uma droga. Que vocês lembram mais? Alguém lembra de Sledgehammer? Porra, cara, Sledgehammer já era ruim naquela época. Você vai dizer que você gostava. Ah, cara, eu acho que eu gostava, velho. Não, não gostava. É uma crítica aos próprios séries de policiais, velho. Teve um episódio pro Robocop, velho. O Sledgehammer, se eu não me engano, posso estar puta enganado, mas ele passava aqui na Manchete, não era? É, mas antes ele passou na Globo, por incrível que pareça. É, eu não lembro. Mas tem muito poucos episódios, velho. Deve ter no máximo 10. Eu acho que era menos que isso. Não, cara, Sledgehammer durou umas duas ou três temporadas, cara. Era o famoso... Era o famoso... Não, cara. Que isso? Você tá doido, pô? Sledgehammer deve, no máximo, duas temporadas. Era o Na Mira do Tira, cara. É, Na Mira do Tira, exato. Que pra tudo ele puxava aquele trabucão dele. É. Porra, Sledgehammer era foda. Na Mira do Tira. Era Sledgehammer era na pegada lá do... Corre a polícia vem aí. Corre a polícia vem aí e o local de polícia, exatamente. E, e você lembra aquela série do Led Nielsen? É, que deu origem lá a Corra que a Polícia Veio Aí, que era Cops, não sei o quê. Police Squad. Police Squad foi a série que deu início, né? Depois do Police Squad, acho que teve uma temporada só, sei lá. Depois do Police Squad nasceram os filmes do Corra que a Polícia Vem Aí. E o Police. Todo final do Police Squad, cara, tinha uma parte assim que eles estavam na delegacia de polícia, tinha um caso resolvido, aí eles se juntavam os policiais, aí no final sempre alguém soltava uma piadinha, aí eles ficavam no escritório lá e começavam a mandar aquela piadinha e rir. Aí no meio dessa risada deles lá, dava aquela congelada, né? E os créditos começavam a subir. Só que não dava uma congelada, eram eles que ficavam paradões lá, fingindo que estavam rindo, que tava congelada a imagem e os créditos ficavam subindo. Aí tu via assim, que com o passar dos créditos, a cara deles ia cansando, assim, eles iam se mexendo, perdendo equilíbrio. Pode procurar isso, cara. Police Squad. Pô, durou pouco, cara. Durou 6 episódios. Eu tinha Police Squad no meu HD até pouco tempo. Esse final aí eu lembro desses finais aí. Tu lembra? Ele ficava lá parado rindo assim, aí Você achava que eles estavam parados, não, né? Que a imagem tinha tava... congelado assim, é, eles estavam parados. Eles estavam lá se segurando. Cara, era mó barato essa parada. Então vamos falar aí do que é bom. Não, rapidinho, do que a galera conhece e que mal bem, mas sendo uma história aí, a gente pode ver pipocar na Netflix ou em qualquer outro streaming aí. Raiz era bom antigo, cara, né? Já estão fazendo um remake, já não vi. Você sabe que vai ter uma segunda temporada, velho? Também até um susto. Como assim tem uma segunda temporada de Raiz? Segunda temporada depois que morre todo mundo. Ih, dei spoiler, né? Que droga, hein? Que droga. Mas considerando que passa o tempo, né? Meio previsível, né? Sim. Então vamos lá, olha só. Coisas que mal, de um jeito ou de outro, marcaram aí a gente ou a galera mais nova e daqui a pouco podem estar pintando em algum streaming aí, é o Dawson's Creek, né, cara? Sim. Não. Você assistiu isso? Vai ter remake? Não. Então a gente tá falando que podem aparecer num streaming desse. Ah, no streaming. É. Passava na Globo. É, a Netflix vai ressuscitar essas merda toda mais cedo ou mais tarde, cara. Deixa eu dizer, cara. Com certeza vai ter remake. Não, para com isso, por favor. Não precisa. Dawson's Creek e aquele James Van Der Beek lá, o cara que fez o Dawson, nunca mais fez nada na vida dele, cara. Já morreu. Até todo mundo que fez aquela parada se deu mal. Inclusive aquele cara que faz o Pace, que acaba tomando a cara lá de aquela menina com cara de panqueca dele lá, cara de fofão. Que naquela época a gente achava que ela era bonitinha, que era a mulher do Tom Cruise. A gente achava que ela era bonita, agora que a gente vê que ela era feia pra cacete. Aquele maluco que fez o Pace, ele fez uma série, não tem muito tempo aí de coisa futurística, cara. O negócio de viagem no tempo. Era do passava no canal Warner, não era? Não, cara. Lembra dessa série aí? Era aquele Joshua Jackson, cara. Era daquelas séries boas que por acaso somem, cara. The Fringe, uma parada assim, ele fez... Fringe? Ele fez, depois do Dawson Creek, ele fez um monte de série merda, de filme bosta lá, Sociedade Secreta, Imagens do Além, fez um filme merda, inclusive ele tá numa série chamada The Affair agora aí, do Showtime, mas ele fez essa Fringe, do Warner Channel, e essa Fringe era boa pra cacete, cara. O antigo Flash tá na série, Dawson's Creek. Sim, ele é o pai do acho que é o pai do Dawson, não é? Eu não lembro. O Mitch Larry. Eu não lembro o que ele fazia, não. Mas essa... Ele é o Mitch Larry. Mas essa Fringe aí... É o pai do protagonista. Essa Fringe é boa, cara. Essa série, ela foi curtinha. Durou 5 temporadas só. Deve ter uns 90, 100 episódios. Mas é boa, vale a pena ver, cara. Não é ela que falavam que era o novo Lost lá? É, uma mistura de Arquivo X com Lost, na verdade, né? Mas é boa, cara. Fringe é boa. Então, continuando o apanhado aí depois dessa viajada de maionese. Mas a gente pode ver no streaming agora, que daqui a pouco vão voltar, vão ser ressuscitados como filmes bosta. O Dawson's Creek, né, que a gente falou aí. Mary Children, que voltou, tá passando no canal TCM. Voltou não, né? Tá sendo retransmitido no TCM. Tinha uma muito legal que eu assistia no Sony lá, que inclusive teve rumores de volta, mas é impossível de voltar. Talvez um especial de uma reunião aí, ou a Netflix junta todo mundo fazer uma temporada de 5 episódios, que é o Scrubs, que tem aquele famoso meme do Bob Kelso que eu uso toda hora. Sim, o que tem dois dedos e não liga para isso? Que não dá a mínima Bob Kelso. E a história da moeda de 25 centavos. Sim. The Nanny, cara, tá passando no TCM. Então eu acho difícil que ela... Aqui tinha aquela... Fran Fine, né? Que ficava assim, ó, chefinho de lá, que ela acaba com ele. No final da série eles estão juntos, eles casam e tudo. Que é uma série chata, mas é uma série chata, estereotipada, assim, mas é uma série legal. Tem aquela série que o Thiago adorava assistir quando era novinho, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, a gente sabe, Thiago. Eita, tem que... Vai ter um crossover de Sabrina com Riverdale, sabia? A atriz vai aparecer. Eu ia falar isso agora. Que droga, hein, velho? É botar franquia, velho. Pode apostar. Não, por favor, cara. Eu lembro de uma, cara, que eu gostaria de ver num stream aí pra gente poder assistir. Primo Cruzado. Você lembra do Primo Cruzado? Que era Perfect Stranger. Você lembra do Primo Cruzado? Que o primo dele era um caipirão que vinha do... Caraca, o Primo Cruzado era muito legal, cara. provavelmente não era legal, né? Mas... era engraçado. É, provavelmente não era. Esse cara do Prêmio Cruzado, um dos protagonistas do Prêmio Cruzado, ele fez Step by Step, cara. Vocês lembram dessa série? Que o Patrick Duffy fazia um divorciado, que casava com uma viúva... Eles se conheceram numa viagem, se casaram e cada um tinha 3 filhos. Step by Step. Era boa, cara. Era boa. Anos 90. Não, então... e a Buffy? Ninguém falou da Buffy. Ah, mas Buffy era ruim, cara. Quem quer assistir Buffy, cara? Sempre foi ruim. Não. Essa não. Aí é super estimada. Agora você quer... Não. Era assim, cara. Era ruim demais. Agora vocês querem ver uma série que passava na Globo, se eu não me engano, aos sábados de madrugada. De madrugada, assim, entre 5 e 6 horas da manhã, tapava um buraco ali. Passava o Spielman e aquele outro Jaspion Azul. Qual era o nome daquele Jaspion Azul, Thiago? Era o Schneider, coisa assim. Pô, que bom, hein, Thiago? Tá sabendo pra cacete Schneider, né? Shader? É. Era o Scheider. Ah, mas... Que o Gavan é trilogia. É Spielman, Scheider e... Não, Spielberg veio pra cá como Jaspion 2, o Spielberg. Era Scheider, cara. Então, e depois dele era o Charivan. Mas não era Scheider, Spielman e... Não, não. Ó, era o Gavan, Charivan, Scheider, Jaspion e Spielberg... E por último, o Metalder, que já era mais... O Metalder era um robô, né? Era uma parada assim. Não, até aí tudo bem. É isso. A ordem é essa. Só que assim, a quesito de policiais do futuro... Policiais do espaço, perdão. Policiais do futuro, Giban? Não. No caso, a trilogia dos policiais do espaço... Era esses 3 primeiros, entendeu? Os três eram uma trilogia. Era Gavan, Charivan e Scheider. E isso. Então, o que eu disse, caramba? Você tá falando do Spielberg aí? Não, eu fiz confusão, pô. Falei que o Mas então, o Scheider era o azul, não é isso? Isso. Ou não? É, ele mesmo. É, o Scheider era o azul. Então, passava o Scheider de manhã. E logo depois do Scheider, tinha essa Spin City, cara. Que era com o Michael J. Fox. Cara, Spin City. Sem sacanagem. Anota aí em algum lugar e procura o Spin City pra vocês assistirem essa série, cara. Ela durou 6 anos. A Spin City era sensacional, cara. Depois perdeu a força... Começou a repetir as piadas. O Spin City, ele foi o The Office antes do The Office. Com o Charlie Sheen também, hein? Putz, não tinha o Charlie Sheen não, cara. Você tá doido? Tem, o Michael J. Fox e o Charlie Sheen. Não, o Charlie Sheen substitui o J. Fox. Depois que o J. Fox começa com a tremedeira lá, o mal do milkshake, o Charlie Sheen entra. Mas aí o Charlie Sheen também tava viciadão e provavelmente a série deve ter acabado por causa dele. Mas aquele... Barry Bostwick, Barry... Ele era o prefeito, cara, que só fazia merda. Eles tinham que ficar limpando as cagadas. Cara, a Spin City era foda, cara. Cara, muito boa. Muito boa. Procurem isso aí e assistam essa droga. Tinha também uma que vale a pena. A gente passava coisa de 20 anos atrás aí no falecido Sony Channel, né? O canal Sony. Que depois virou Sony Spin, não foi, Thiago? Uma parada assim? Sim. E era o Mad About You, né, cara? O Louco por Você. Ó. Porra, Mad About You era, mano. A melhor coisa daquela série era o cachorro. Cara, era boa, cara. Mad About You era boa. Era boa, era legalzinha. Eu lembro que passava Mad About You, era um compiladão de manhã cedo. Era, antes de eu sair pro trabalho, eu sempre assistia o Seinfeld, por volta de 5h30. Aí vinha Mad About You, 6 horas e 6h30, que era a hora que eu já tava saindo, era Will and Grace. Nossa senhora. O Will and Grace acho que voltou, vai voltar pro Netflix também, né? Que droga, cara. Tomara que não. Alguma coisa assim. Que é muito ruim, velho. Que vocês acham? O que vocês acham de Barrado no Baile no Netflix? Vocês vão gostar, né? Rede Globo apresenta Barrados no Baile. Ai, recordar os anos 90. Aham. O cara lembra da música até hoje, cara. Olha só. É, não. Daí eu não tenho como te defender. Aí é vergonhoso, viu? É Barrados no Baile, Melrose Place, né? Que era o Barrados no Baile pobre da segunda divisão. É verdade. Teve exemplo da Vila do Chaves. É, muita gente aí, né? Inclusive algumas pessoas próximas a mim estão assistindo atualmente Felicity, que é uma droga. Ó. Nossa. SBT passou aqui. Não, uma droga, velho. que droga, não tem como defender esse troço não. É, mas pode pintar aí mais cedo ou mais tarde no streaming aí. Evelwood é uma série, era uma série muito lixo, mas eu vou citar porque tinha o nosso Chris Pratt gordão lá no... Ele não tava gordão, né? Ele engorda depois, mas tinha o Chris Pratt lá, mas era uma série bosta. Plantão Médico, que não sei porquê, se tem House hoje no streaming aí, não sei porque não tem Plantão Médico, cara. Que é muito melhor que Grey's Anatomy, só pra deixar aqui, né? É, mas é pra lipstick. É. Passava nas madrugadas da Globo. Sim. E lançou George Clooney. Sim, George Clooney, queixudão, é isso aí. É. Já na época, já pra, mais pra época do Thiago aí, tinha Kenan e Kel, que ele vai adorar ver de volta no streaming aí, que eu tenho certeza. Quem ama refrigerante de laranja? Olha aí, olha aí. É só você falar a palavra mágica que o cara se entrega, cara. Ah, essa tava fácil. Ou canta a musiquinha do Beverly Hills, 90210 aí, ó. É, ó. Não, essa foi o Naldo, eu não lembrava não. Agora tinha uma série que eu adorava ver, cara, apesar de nunca prestar atenção, mas eu adorava assistir, que era a Alias. Vocês lembram da Alias? Lembro. Que era do J.J. Abrams também, mas eu gostava de ver por causa da Garner lá, como é que é o nome dela? Jennifer Garner. E tinha aquele moleque lá que hoje em dia só faz filme ruim, que faz a voz do Rocket Raccoon aí no Bradley, como é que é? Bradley Cooper. Nossa, tinha ele também nessa série, velho. Que droga. Ah, então eu vou ser obrigado a citar. Pode me tirar da chamada depois, lá mas... Lá vem. O Maluco no Pedaço. Que droga, hein, cara? Por que você tá falando isso? Que é série. Ah, você fala o Maluco no Pedaço. Você vem com o Maluco no Pedaço, eu venho com uma coisa que é da mesma época que realmente era boa. Blossom. Blossom? É. E Blossom tinha o Joe que valia, que era o irmão da Blossom. Exato. Ah. O melhor irmão. É, pô. Uou. Aquele outro irmão, o narigudo lá, o irmão mais velho... É, parece... que depois virou enfermeiro. É, parece que ele teve problema com drogas, né, velho? Uma parada assim, ele ficou viciado depois de velho, deu uma merda na vida desse cara. Eu acho que ele teve um problema assim também na série. É, o personagem dele, não foi? É, certo. É, uma coisa assim, sei lá, ou se foi com antidepressivos. Ah, teve também, eu não lembro se eu citei no anterior, né? É, Um Anjo Muito Doido. Como é esse, Thiago? Que série é essa? Eu lembro do... Passava no SBT. Eu lembro do Touched by an Angel, né? O toque de um anjo, que era uma droga. Não, esse aqui era dois amigos... Aí um que era o mais zoeiro. Ah, nossa, dizer. Thiago, nossa, era muito ruim. É Teen Angel, Thiago. Teen Angel. É, aqui foi um anjo muito louco. Nossa, era muito ruim isso, Thiago. Essa série é pior do que a série do Will Smith. Se bem que a série do Will Smith tem o Will Smith, né? Aí, ó, tá vendo? Não dá pra superar, não. É aquele bagulho, eu não entendo como hoje em dia eles não meteram aí Todo Mundo Odeia o Chris num streaming desse da vida. Vamos meter. Eu e a Patrulha das Crianças também, apesar de ser uma bosta, não sei se tem em algum lugar, acho que não tem. Ou tem? Não. Tem não, né? Não, acho que não. Eu e a Patrulha das Crianças tem ainda não. Os Anos Incríveis, que a gente já falou que era fodástico, que devia estar em algum streaming aí. Claro, claro. O Arnold lá, que era o Different Strokes lá, o Arnold que tinha aquela questão racial lá, mas era uma droga também aquela série, não era boa, mas Arnold era uma droga. O Amor de Família, a família Adams lá, que pra ser sincero, eu gostava mais dos monstros do que da família Adams. Vocês lembram da série lá dos monstros? A Antigona? É, né, Thiago? Só tem ela, né? Como é que é a Antigona? Sei lá, eu não acompanhei mais nada. Eu não sei. Teve um filme excelente também. Não teve, não. Aí, ó. Não teve, não. Eu sabia que tinha alguma coisa assim, mas não lembrava o quê. Os monstros, cara, eles só tiveram uma temporada, né? Duas temporadas. Eu gostava mais dos monstros do que da família Adams. Eu gostava, cara. Eu podia ser burro, mas eu gostava mais dos monstros do que da família Adams. E falando de séries, então... Qual aquele filme do Johnny Depp que ele fez aí? Ele era um vampiro? Isso, que vem de uma série também. Que a série era legal também e o Johnny Depp, o filme do Johnny Depp é uma merda. Qual era o nome daquela série? Night, não sei o que é, como é que é? Ai, não sei. Como é que é? Desejo? Como é que é? Você não lembra de nada também, Thiago? Ah, não lembro, cara. Essa série você não lembra. Era Dark Shadow, como é que é? Não sei o que da noite, não sei o que da... Ah, enquanto você lembra aí, ó, nós estamos falando de série aí, ó. Exclusivo. Lá vem. E nós só... Capitão Apollo, Richard Hardy, do Battlestar Galactica, foi embora com 71 anos. Quem? Capitão Apollo, do Battlestar Galactica. O Richard Hart foi embora com 71 anos. Mas já tá vencido já, né? Nos deixou hoje. Aí, quero ver se o Rodrigo não vai falar dessa série de nerd. Battlestar Galactica e Doctor Who. Cara, eu vou falar um negócio pra você. É. Eu nunca fui muito com a cara de Battlestar Galactica, não. Apesar de ser bom, tá? Mas eu nunca fui com a cara, não, porque Battlestar Galactica já tava meio, né, coisa de... por causa do Star Trek, né, cara? Se você assiste Star Trek, você não precisa assistir Battlestar Galactica. Eu acho isso, cara. Ué, e só pra gente encerrar aí, fala aí alguma série nova, por favor, que vocês estejam assistindo. Dá uma indicação pra gente finalizar aí. Ash vs Evil Dead. Já acabou, Thiago. A segunda temporada. Ah, tá. Não, eu ia falar que você tava assistindo agora. Eu terminei de ver, pô. Eu tô assistindo aquela série lá dos sintéticos lá da BBC, a Humans. Sim. Porra, é uma série simples, mas não tem muito efeito, não tem muito nada, mas faz você enfrentar uns dilemas assim, de revisitar sua própria existência, o seu papel aqui, e questões de como e quando vão acontecer, né, a situação dos substitutos para os humanos aí, e você tem ideia que eles vão fazer tudo melhor que você, né, cara? Aí, onde é que a humanidade vai se enxergar como necessária e qual o propósito de você estar aqui? Porque tem uma questão que é levantada na série, por exemplo, tem uma menina que ela não quer estudar, ela não quer fazer faculdade, porque ela vai levar 7 anos para se formar em medicina, que era o sonho dela, mas um sintético, né, que são as simulações de vida dessa série Humans, os sintéticos, eles podem aprender a ser cirurgiões com excelência e infalíveis em 7 segundos. Então, qual é o objetivo que essa menina tem de se tornar uma médica? Uma médica, vai estudar 7 anos só por um robô desse em 7 segundos resolve meu problema. É, exatamente, tem isso aí. Mas e tem outras questões, né? Tem uma mãe que trabalha muito, é ausente, e o pai traz essa sintética pra ocupar o lugar da mãe. A mãe fica meio deslocada, tentando entender qual é o lugar dela nessa família. Tem essas questões legais que vale a pena serem abordadas, não pra agora, mas pro futuro, né? Ou talvez até pra agora mesmo, certos papéis que você deveria estar cumprindo e você tá abandonando, tá sendo relapso aí. É uma série, vale, não tem nada novo, nada de tecnologia revolucionária, não tem nada que a gente já não tenha visto nessas séries de reprodução de vida, de robôs, etc, etc, etc, mas vale a pena. É uma coisa mais leve assim. E tem essa questão do sexo com sintéticos, do ser humano se apaixonando por sintéticos, tem tudo isso que vale a pena a reflexão. Fala isso aí. É muito Black Mirror. Que droga, hein, cara? Eu tô odiando Black Mirror por causa disso. Agora, fala aí, Naldo. Diz aí, indica uma coisa nova que você tem assistido aí. Ah, por incrível que pareça, cara, o único seriado que eu parei assim pra assistir, achei legal. Qual? Que fala Narco. Ah, o Narcos? É. Ah, Narco. Eu pensei que era Marco Polo, deu uma cortada, até me assustei. Eu achei legal, cara. A série me surpreendeu. Agora, é claro, né? Muito estilo assim. Muito americano, né? É. Pra começar, pelo herói americano, né? É. Mas o humor negro, assim... E vamos ser sinceros que o nosso ator brasileiro, ele tá indo bem, velho. Cara, eu assisti a primeira temporada de uma tacada só. Mas a segunda temporada eu ainda não consegui... Ainda não tive aquela vontade de sentar e assistir, não. Vou ser sincero. Mas vou dar uma chance aí, graças à sua indicação. Uhum. Então tá, né? E aí, encerramos, né? Ficou bom, né? É bom, com a segunda parte aí. Tá, vou jantar. Tá bom, delícias. Um abraço, hein? Sim, beijos. Boa janta pra vocês. Tchau. Oh, nós não vai ler comentário da galera, não? Opa, vamos lá, ó, apareceu aqui. Wilker Macedo. Que isso? Tem uma pergunta. Por que não escolheram um nome melhor? Porque não quisemos. Não. Próximo. Não, porque a mãe dele gostou da proposta. Que isso? É. Perguntei a mãe dele primeiro, ela falou assim, não, tá ótimo. Bateu, levou. Vou responder aqui, peraí. Sua mãe gostou da primeira. A Leandro já botou lá. Tá bom. Então, ó, vamos ver. Aqui, Arthur Tinoco. Quanto tempo até esse podcast cair no limbo do esquecimento e todos os integrantes desistirem por ver que não vai dar em nada? Demais, chuto cara. Mais umas 3 semanas ou quando o Naldo falar que não edita mais? É, eu acho que umas 3 semanas. Guilherme Moraes, prefiro injeção letal ou ouvir essa merda? Quem puder indicar aí uma injeção letal aí pro nosso parça aí que tá solicitando? Não, vou fazer uma vaquinha aqui pra pagar a injeção pra ele. Guilherme Moraes, novamente. Seu podcast me faz querer ouvir o Rapadura Cast. Ok. Isso é um elogio? É uma crítica? Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que é o funk, meu irmão. Várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução. Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir. E hoje a gente vai se divertir. Dessa festa linda não vou mais sair. E comigo vem cantando assim. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga nessa, vem sentir essa emoção. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Quem é o desgraçado que tá descrevendo aí e tu barulho... Ah, não. É o Naldo. Tá aqui, ó. É o Naldo, pô. Aham. Vou reiniciar... É eles. Aí o barulho sai na gravação e ele não tira, cara. Não fala mais nada, não. Eu aqui falando do Shooter Jennings e tem que aturar o Naldo. Cara, quebra a parada. Ó, o Naldo fazendo barulho de novo. Ó, vai entrar o trio elétrico aí, ó. Aguardando. É, fica em silêncio aí que vem um barulho. Aí. Esquindolele. Alô? Quem tá falando? Alô, da Telege? Eliseu Drummond da Telege. Grandes bosta. Aí, tá me ouvindo tranquilo aí? Tá ótimo. Cara, mano, esse cara não gasta, parar de apitar essa moto aí, por favor, cara. Que é isso, gente? Quem tá ligando o liquidificador aí, velho? Ó, que barulho é esse? Não. É o Naldo, cara. Que a mulher mandou fazer cozinhar, ele tá... Stay tuned for more happy days. Compre as camisetas exclusivas da Mauricash pela metade do preço, por apenas R$120. Camisetas em puro algodão, nos tamanhos pequeno, médio e grande e rolha de poço. E nas cores branco, verde, rosa e afrodescendente.